lembro como hoje os venenos que eu passei. Várias fitas cabulosas, não sei como eu superei, não foi além. Como vários, o mundo afora que também sentiu na pele. Nunca teve boa história pra contar, pra relembrar. Serve de exemplo, só relatou tristeza, morte e o sofrimento. Igual a mim que logo cedo, senti na pele. Saber que o pai tá morto, aberto no IML. É duro perguntar pra mãe se o pai não volta e receber as lágrimas como resposta. Sem a despedida, sem um abraço, eu tive que matar saudade no porta-retrato. A rejeição já vinha cedo, injetar maldade. Roupa curta, rasgado, mendigo da classe. Um caderno, um lápis, um sonho, uma meta. Estudar e tentar sair da miséria. O alcoolismo financia minha tristeza em vida. Quando o inferno se inicia sem achar uma saída. Por quantas mãos, dormi sem comer nada. Com o ouvido sangrando, de tanto levar tapa. De um padrasto alcoolizado, agressivo, autoritário. Constantes espancamentos, hematomas pelo braço. Que se eu pudesse eu rajava todo de bala. Eu descontava por cada soco, por cada tapa. Eu aguentei por vários anos, mas um dia eu rebelei. Várias facadas na sequência, meu ódio eu descontei. Pensar que acabou as madrugadas violentas. De costa até o DP fazer os boletins de ocorrência. E nunca mais ia ter vizinho denunciando. Escondendo nas mangas largas, o rosto cicatrizando. A vida ensina na base do sofrimento. Eu quero esquecer o passado sem arrependimento. Se um dia eu fraquejar e ser mais um finado, só quero olhar de respeito pro meu caixão lacrado. Não sirvo de espelho, mas sirvo de lição. Vem demonstrar pra você que existe sim a recuperação. E quem quer ver meu fim, passei no teste da vida. Longe de sangues e drogas, renasci das cinzas. Não sirvo de espelho, mas sirvo de lição. Vem demonstrar pra você que existe sim a recuperação. E quem quer ver meu fim, passei no teste da vida. Longe do crime e da rota, eu renasci das cinzas. Não demorou pra acontecer o que eu temia, já sabia. Se entregar as drogas pra achar uma saída é muito fácil. Vi julgar o favelado drogado, mas não sabe os motivos pra eu pegar um baseado. Volta a cena, me vejo no fórum da Barra Funda, assinando todo mês por causa de um filho da puta. Sangue e mais ódio, outro parente esfaqueado num presídio. Minha casa invadida pelo tráfico. Trágico, não se emocione, sem piedade. Pois ninguém me ajudou e acreditou na minha capacidade. O medo do futuro, a morte me esperava. Sem saber eu me tornava mais um psicopata. Um monstro cabuloso, periférico, esquecido. Coração congelado, sobrevivia sem estar vivo. Sobreviver às tentativas de tirar minha vida. Pano no pescoço, marcas de faca na barriga. Deus, cadê você aqui nesse momento? Com a fé debilitada pra curar meu sofrimento. Dessa noite no passo, uma carta na sala de casa. Despedida, minha família, veneno tomava. Mãe, me perdoa pelo erro que eu causei. O sofrimento foi mais sorte, mesmo assim não superei. Traumatizado de pivete, vecano espatifado. Preferi tirar minha vida que fazer vários finados. Lágrimas que caem, molham as folhas escritas. Sem intenção, minha despedida terminou em rima. Então joguei o copo fora, essa não é minha hora. E decidi escrever apenas páginas de vitória. Vou largar da droga que me mata, me prende e sufoca. Quero minha regeneração, ter minha vida de volta. Voltar, sorrir, amar, viver, sonhar. Enterrar o passado amargo pra não recordar. Levar como experiência, violência não compensa. Superar as dificuldades, mais difícil que pareça. E você sofredor, muda a história da sua vida. O fim da caminhada é justo e sempre há uma saída. Não sirvo de espelho, mas sirvo de lição. Vem demonstrar pra você que existe sim a recuperação. E quem quer ver meu fim, passei no teste da vida. Longe de sangues e drogas, renasci das cinzas. Não sirvo de espelho, mas sirvo de lição. Vim demonstrar pra você que existe sim a recuperação. E quem quer ver meu fim, passei no teste da vida. Longe do crime e da rota, eu renasci das cinzas.